na posição 1 e solicito autorização de reboque para a ponte 10. O gate 1-0. Gate 10, sim, chame na saída do pátio 3, Europa. Cliente, chamar na saída do pátio 3. Salvador, muito boa noite, gol 1-0-9-9, posição é número 9, informação a X Romeu. 0099, número 2, aguarda-roupa, eu ajudo, 093. Gente, na escuta, 0099. Opa, Echo, Charlie, Mike, Alfa, Juliette, tá na escuta do solo? Escuta, prossiga. Ok. Mantenha a posição, aguarde para o início do reboque. Cliente, mantenha a posição, aguardar para o início do reboque. Boa noite, sou o Honor Melling. 1-1-68, a sua identificação. Dado via Mari para 2.000 pés, ajuste no 0-3. Mari 2.000, no 0-1-3. Pode voar direto, sabe? Autorizado. Obrigado, direto, sabe. Com 099, pronto, copo. Autorizado, Salvador, com 5360, Pesolo 21, decola pista 1-0, curva direita, saída arbó, transição elétrica, controle 120-8, transporte 5563, 1099. Só a saída, podia confirmar, é da El Elefa? Saída arbó, transição elétrica. Autorizado o 360 para Confins, a Pesolo 21, decola da 1-0, curva direita, Boa Elefa, controle 1208, aciona 5563. Gol 1099. Portão 9, chama pronto. Chamará, obrigado. Autorizado LS, número 2, ajuste no 0-3. Ok, 10-2000 com 1013. Vai estar restabilizado, no 866. Solicita reboque para posição 12, parte remoto. Tá mantendo 250 nós, reduzindo voo no 866. Azul 2781, direto Conquista. Azul 2781, direto Conquista. Grato. Tropa, para o reboque, está autorizado o início do reboque, chame na saída do pátio 3, Europa. Europa, Aéreo Europa, autorizado a iniciar o reboque e chamará na saída do pátio 3. Estabilizado o localizador, não vai perder. Emergente chama a torre 1895. 1895, graças. Salvador Tan 31197. Tá pronto pra cota? Afirma. Salvador Galeão 360, conforme a rota do plano de voo. Decola pista no zero, curva direita da El Leda Irumi. Controle 120-8, transponder 5555 3197. Autorizado Galeão 360, via rota do plano. Decola nada é o Leda Irumi. 5555 transponder 1208, controle da 3197. Portão 3 chama pronto. Vai chamar, valeu. Hotel, hotel Romeo Golf, prossigo. Hotel Romeo Golf, tá pronto agora? Fala meu hotel, Romeo Golf, trisado sobrevoo Salvador, Salvador. Decola da INRIMA em coordenação com a torre 11895, 500 pés. Boa noite. Para sobrevoo Mussurunga em paralela. O hotel Romeo Golf aciona 0127. O controle 120-8. Romeo Golf. Chame a torre 1895 para acionamento e decolagem do ajuste na 093. Possível. Está aqui, eu estou ciente, hotel Romeo Golf, o vento em Salvador é 130 graus, 8 nós, informe fora do chão. Boa noite. 1168, autorizado LS, ajuste no 03, reporte estabilizado. Autorizado LS, reportar estabilizado, 1013, 1168. Fiquei aguardando, boa noite, neném. Azul 2781, chame centro Recife, frequência 288. Poderia confirmar a frequência para o 2781? 1288. 1288, grato, até a volta. Centro Recife 278, Ronda Azul. Sierra 9 Vitor, solo 02, direito 211, senhor. 211, 7. Sierra 9 Vitor, táxi via Alfa, reporte Mestre Juliette. Reforço, Cristão Zero, Gol, noite, Mené. Salvador, copia Golf India Whisky. Prossiga. Golf India Whisky, com a matéria de rebote e agradece a cooperação. Gente, boa noite. Solo, gol 1099, puxa estacionamento, posição número 9. Gol 099, aguarde só um instante para iniciar. É. Antes da Juliette, o Sierra 9 Vitor. Sierra 9 Vitor, autorizado o ingresso de Juliette. Reporte na Lima. Meia, solo 04, viva direito, 211 no solo. Direito 211, no gol no 866, boa noite. Solo, solo Salvador, gol 1866, livrou. 866, ataque via Alfa, reporte em Chagilete. Via Alfa, reporte em Chagilete, boa noite, né? Lima, Sierra 9 Vitor. Prisado, ingresso Sierra 9 Vitor, Lima, Mike, na Quebec, chame Torre 1-1895, Sierra 9 Vitor. Teste da Quebec, 7895. Bom, é o Hélio Europa na saída do Pátio 3. Europa, mantém a posição. Mantendo a posição. 0099, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Gol 1168, estabilizado ILS da 190. Sobre a torre 118, decimal 95. 1895, boa noite. Tem bastante detrito de pedra aqui no ataque, ok? Taxi Lima? Tomativo. Ok, ciente, ciente, vou informar isso aí. Iniciando o pushback, gol no 099. No 099. Gol no 866, para Juliette. 866, ingresso a Juliette, portão 4. Juliette para 4, gol no 866, boa noite. Torre, boa noite, o gol no 168, está estabilizado ILS, uma milha do externo, meia milha. Gente, autorizado o pouso, vetor 120 graus, 8 mais. 12089, livre pouso, no 168. Autorizado o cruzamento, estacionar para o referido. Ok, estou ciente, o vento de Salvador 120 graus, 8 nós estamos fora do solo. Informando que vai prosseguir o sobrevoo de paralela até próximo na Iguatemi. Ok, está presente e autorizado, chama controle ao Hotel Romeu Golf. 3 horas e 15, alterna a cabina. Ok, Libretax, empate, Índio Alfa, com a espera 1895, ajuste no 013, no 099, boa vida. Empate, Índia, com a espera 1895 e... Até 1500 pés. Então, meu curso fez contato com a torre? Afirmo, torre pediu para contatar você. 2-1-1 só. Direto 2-1-1, deslocar para outro local. Informará no local sobrevoo. Salvador, boa noite. Gol 1099 no ponto 0 da pista 10, pronto. 1099 autorizado, alinhado e decolar, Venturo 20, graus 8 mais. Livre alinhamento e decolagem da pista 10, gol 1099. Juliette, portão 7. Ok, portão 7, obrigado. Ok, o Europa autorizado, prosseguir até o portão 10, autorizado, Europa. Autorizado até o ponte 10, graças. 2099, decola o Zoom 3, controle 208. 208, boa noite, gol 1099. Controle Salvador, boa noite, gol 1099 na Rua Elefa, New Camp. 099, contato radar, tubo a nível 360, direto Elefa. 360, direto Elefa, gol 1099, obrigado. 7, portão 3 autorizado, chama o Sam. Firmando o POB? 1920. Direita, táxi direita, ponto de espera 1895, ajuste no 013. Táxi direita 095, 013. Gol 099, chame sempre Recife, frequência 1288. Recife 1288, boa noite, gol no 099. Paulo, é o Air Europa, informando o termo de reboque, grato, boa noite. Boa noite. 397 autorizado, linha de decolar. Pistola 0, vento 120 lá, os meus alunos. Ô, da 397, perdão, a gente mais um minutinho aí pra ficar com a cidade de pau de novo. Fechando pronto então. Valeu. Salvador, agora estamos com a 3197, pronto. A 3197, além decola pistão a 0, 120 graus, meia dúzia de nós. Além decola pistão a 0, A 3197, decolar 228, controle 1208. 3197, obrigado, bom noite, bom trabalho. 3197, boa noite, vai livrando 1700, atenção na sua disposição. 3197, contato Radar, fazer 360 via DEL. 360 via DEL, pode ir, autorizado. Beleza, obrigado. Alexandre Salvador, 3858, passando 160, seguinte informação, Rafael. 3858, voo em Tuna, dessa 2 mil pés, ajuste no 014. Tuna, 2 mil pés, ajuste no 014, são 3854. Tuna 3197, chame Recife, 251. 254, Tuna 353197, obrigado, bom trabalho. 251. 351, ok, excelente. Autorizado, está presente, retorne em imagem. Autorizado, reporte visual com local de pouso. Botará visual com Rimar, o hotel Romeu Golf. Salvador, gol 2043. Gol 2043, boa noite. Formação Romeu, Guarulhos nível 3, 60, pronto, cota. Pronto, cota, final meu, gol 2043. Autorizado, Guarulhos 360, rota conforme o plano de voo, pistão no zero, primeira curva direita, subida da El, lida, Motiva, 5001 no transponder, controle 208. 043, só autorizado da 360, Guarulhos, com o plano de voo. É com a pista 10, curva direita da El, lida, Motiva, transponder 5001 no controle 208, gol 2043. Correto, portão 7, chame pronto. Marinha 043. Pega o meu gol, já tá visual, Marimar. Pois é, livre. Livre. Barro meu, até o meu gol. Chega até o meu gol. Cajazeiras, já visual, Marimar, retorna pra pausa. 1014, aposto na curta, até o meu gol. Cortará na curta, até o meu gol. Dá um atraso para reportar, reporte logo controlado até o meu Golf. Botará. Até o meu Golfo, só usou os 4 metros. Controle, essa é 6310. 310, Voiduna, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Positivo, agora comigo 14, prossegue direto Duna, descendo para 2000 pés, academia 3190. É 310, vai manter a chegada? positivo, só mantendo a secada de seu com a instrução. Ok, então 3858 chama a torre, 1895. 1895, 3858.